já leu Apocalipse, livro da revelação. Com respeito àquelas cartas enviadas por João, sete igrejas da Ásia, duas delas vou dizer e fazer uma pergunta. Quer a igreja toda junta com certeza responder. Quem é crente Laodiceia, misericórdia, Senhor. Laodiceia é crente morto, na igreja é um transtorno, para Deus não tem valor. Quem é crente Filadélfia, graças a Deus aqui tem. Filadélfia é crente santo, e é por isso que eu canto, nesta igreja sou também. Quem é crente em Laodiceia, agora não tem ninguém. Isto é bom para despertar, ter a Bíblia e estudar, para com Deus está tudo bem. Quem é crente em Filadélfia, graças a Deus pelo sim. Aumentar os congregados, vamos ser irmãos amados, Filadélfia até o fim. Quem é crente Laodiceia, agora não tem ninguém. Isto é bom para despertar, ter a Bíblia e estudar, para com Deus estar tudo bem.